curso conhecido. É contar a torcida 2795 Brasil. conforme eu quero meter uns 3-1, confirme que é isso aí. Mais um passo repetida e depois a gente vai pro corredor a chefe. Ótima paniforme, curva agora à direita, perna do vento pela direita da pista 17, pertinho da perna do circuito no padrão. Curva pela direita da 17, ele contará na contra o vento da 17, circuito no padrão. É o paniforme. Já pode parar de girar a base. Já pode parar de girar a base, alta base, forma. Essa paniforme, autorizado base, aporte final, costume 7. Aporte final, 17, da sua paniforme. Essa paniforme, confirme, pode estar aqui emitida, segue para os corredores ou vai continuar no seu meio de tráfego? Está permitida, segue corredor cheio, volta para a porta. Seguinte. Autorizado, toque remete pista 17, vento 1.5 graus, 07 horas. Livre, toque remetida na 17, volta para a porta. Regina 97, fechando o centro Recife, frequência 2.6.0, autônomo 2.8. Dona Zé, 2.8, 3.1.7, já. 7, pista 10, autorizado ali a interpolar, vento 140 graus, 089, ajuste ao título 017. Para interpolar, vento 1 grau. Na 3, desça para 4.6, PNH 1.0.7, vou direto BF. Chame na 3, na 3, PNH 1.0.7. Remo, decolagem autorizada, vento 140 graus, 8 norte. Autorizado, 6310. 6795, chama 3, 18, decimal 95. Olo 895, 2795, boa. Salvador Cordial, azul 2795, estabilizou no ILS Whisky. Gente, continua a aproximação, é porte Índia Serra, baixa travado 2795 azul. Portará Índia Serra 2795. Contato radar, chuva para nível de 350, via da PUCA. 350 PUCA, poderíamos lá direto ao Jamo? 390? Chama 390, vou ao Jamo. Obrigado, 390, Jamo. Ângelo, do comando SOM, reporte Felipe, irá manter o número 3. Chegando a 3.3, concluindo o caso. Com 3.305, concluindo o caso. É, 2.709, 3.305. O 3.05 é o número 2 na população, o número 2 é 2.209. 2.209, 3.305. Com o radar, tudo para a nível de 340, autorizado direto ao Uber. Atenção 340, Florileza, da 3.8.1.5, obrigado. Autorista autorizado, 6.3.3, chama a sua resposta. O Xalé, 3.1.0, chama o centro de 5, até o número 5, decimal 4.5. O chanel é 313, deixa para 25 e agora 10, que legal, agora 7. 7, 7, 4, 4, 4, 5. 3, 1, 3, retração do sinal ILS, curva esquerda, 3, 1, 0, limite radial 2, 8, 0, 2, 1, Salvador. Eu está utilizando a condição de forma próxima para a barra, mantenha a 1-10. Alô, boa noite, azul 2782. Azul 2782, autorizado a chegada para mais um, desce para mim 0060, sua gama 07. 060 com 1017, é essa que tem informação isso, 2782. Só 3305, desça para 4010, que é legal, 0017. 4.017, desce direto 4.000, como tem a restrição à etapa? Só 3305, desça para 4010, cancelador de restrição de altitude, de etapa, situação do processamento, curva esquerda, proa 050, limite ao localizador. 4.050, 3305, em restauração. O Xanã na 313, como prática de 12 horas, 1-0-1, Juma Sudés, mantendo o número 10, Papa 2, 8, Alfa. Na 3-1-3, com esquerda 3-0-0. Esquerda 2-0-0, 63. Pode pra esquerda 2-1-6-3, não sei. Autorizado na 3-1-3, 2-1-3. Ponto 1-5, chame o centro Recife, frequência 133, corrigindo. Ponto 1-5, 1-2-3-8, alterna 1-2-8-8. 1-2-3-2, 1-2-8-8, tá? 3-8-5, obrigado. Olá, vento 1-5, 0 graus, 150 graus, 0-8-9. No altímetro, 0-1-7, 1-17. Decola no 7, desça para 493 TNH 1017. 4000 com 1017, 272. Eu tenho 3052 para 2006, vale 3 para 2. Questão 72000, o INS é o TAP 3305. Localizador visual capista, chame 63, dona 3. Chame 3, dona 3, dona 3. Vou dar um 2954, obrigado, César 63, dona 3. Boa noite, Torre, chame a 63, dono 3, vai passar o inferno. 63, boa noite, cheque 20 pulso, vento 1,5, 0 graus, 089, ajuste com 017, pista 1,0, pista 10, pode autorizar. Gente, livre pouso, pista 1,0, ainda vai baixar o trem de pouso, ajustado 1,17, 63, 1,3. 1,096, decolada 0,0, chame o controle agora, frequência 1,2, 0, decimal 8, 0. Você é o 208, boa noite, bom trabalho, até outro dia. Salvador, boa noite, chegou 096. Meu nome é 096, contato radar, sua planilha de 3350, via toda Momo. 370, bom 096. 370, bom 096. Nossa, me chamei 63, 1,3. Ciente 2000 pés, reportará estabilizado no final do ILS X-Ray, o 2782 azul. 0 livre, pouso autorizado, vento 150 graus, 089, altímetro 1017, pista 0, pouso autorizado. Livre, pouso 10, tá 330. Direita via passeio Eco, chama o chão 21 do sinal, 9. 219, direita Eco. Solo, muito boa noite, 3305, Lifron. 219, por gentileza. O centro de Recife, frequência 21 do sinal 5, autônomo 25 do sinal 45. Ok, 12685, alterno 2545, 1096, boa noite. Visado no localizador, 2782 azul. Azul, aqui do 2, chame a 398, decimal 95. 1895, obrigado, boa noite. Nota da Vanifone, passou, passo que passou. Sou em Salvador. Boa noite, azul 2782. Azul 2782, boa noite. Centro do tráfego avistado, cheque de pouso. Caso receba informação no TQS, à direita, temos um Papa 2 Ultra Alfa, mantendo Uno no TF pelo litoral, mais conhecido como corredor Axé. Isto no zero, cheque 3 de pouso, pouso autorizado, vento 160 graus 089, altímetro 1017. 7,17, está com tráfego no TQS, a posição 2 para 3 horas, 500 pés abaixo, baixada e checada no momento. Autorizado, 160 graus, 160, 160 graus, 89, altitude 17. Ok, autorizado, posição no zero para 2782 azul. Oi, Salvador, é o Papatango de Alta Papão. Passou para a situação, comprou a do farol de Itapuã. Gente, o Papa Tango Delta Papa Ilha, forma tráfego do estado, intenção é, toca emitida, pulso sinal no 7. Toca emitida, Delta Papa Ilha. Gente, à esquerda temos um ATR da Azul, mantenha a vertical do farol de Itapuã com combustível direito, aguarde o circuito pela direita ou o circuito padrão. Inicialmente mantenha a vertical do farol de Itapuã com combustível direita. Mantenha a atenção no farol de Itapuã, com curvas pela direita, aguarde as novas instruções, o Delta Papão de fora. Tio Gol 973, ponto, Santo Zero, pronto. 1973, autorizado aliás, em manter a pista no zero. Até manter no zero. Só papai no forma, transado no circuito para a direita, está presente, chame de base para sinal pista no 7. Autorizado, circuito pela direita da 1-7, está presente, chamará de base para sinal, não deu a telefone forma. 2782, no Solos 1, agora pista direita. Cruzado, manter essa frequência até o estacionamento. Estacionamento previsto é o posição 5 Lima do Pátio 3. 5 Lima do Pátio 3. Cruzado, táxi até o Pátio 3. Autorizado o Pátio até o táxi até o Pátio 3, a 5 Lima na sua frequência. Azul 273. 3, vento 1,60 graus, 0,62 de nós, ajuste ao título 0, 7 atrás, autorizado. Segunda colagem, boa nota de 3. Cruzado o barro, sem sinal, dá para papai o fone. Chamada final, dá para papai o fone. 1973, declara 03, chama o controle, frequência 120, decimal 80. 120, 1973, boa. Outro de Salvador, boa noite, 1973, faça bem 70. 1973, contato radar, tudo para nível de 360, via saída salvo. Via saída salvo, subindo 360, rola 973. Uniforme, autorizado, tá remetido a pista no 7, vento 1,60 graus, 089. Livre, pode ser remetido ao 1,7, o delta no fone. 1903, tudo mantém o número de voo 320. 320 registrado, bom, 973. É, 17, chame pronto para girar base. A esquerda chamará pronto para girar base, a tropa de fora. Para girar a base, é o papai de fora. Precisamos girar a base, dessa para a Fale Fó, me chama o sinal, vai chegar através de Fale Rá. Para o sinal, dessa para a Fale Fó. Um dois zero, sinal zero, zero, um dois oito, do sinal oito. Um dois zero, zero, zero, um dois oito, oito, bom, no 973, boa. Um dois três, corrigindo a sinal, um dois três, do sinal oito. Papa Paliforme, estou com ele, meteu aos 2-1. Está autorizado o circuito pela esquerda. Pista 7, reporte pronto para girar base. Circuito pela esquerda, reportará pronto para girar base, o Delta Papa Paliforme. Base, Delta Papá Uniforme. Delta Papá Uniforme, autorizado girar base, chama sinal. Chamará na final, dá uma sete, Delta Papá Uniforme. Caso 4235, deixa para 4 metros, chama já na 017. Está comprometido, vento no 50 graus, 8 horas, e uniforme. Posto 298, deixa para a linha de 2050, que é legal na 017.